demorou, aqui estou. Firmou, representou, né Joe? Tão vou que vou, o manicômio despertou. Descabelado, vou levando a vida sem preguiça, distante da polícia, me esquivando daqueles que enguiça. Assim que é, na fé, de pé, bota lenha, que a fogueira sobe e o povo descobre que os pobres louco é louco, mas é nobre, se envolve, aí negou. Liga que ligou, o narrador do interior, no caminhar não fraquejou, só conquistou, pois o respeito não falhou, é sem problema, sempre dentro do esquema, para sua melhoria sintonize a antena, firmão. Né, João Bolando, verso no porão, nos palco, apresentação, arrepiando no mundão. Aplausos na mão de um povo que sofreu, não se rendeu, sobreviveu, venceu, cresceu, não dependeu, valeu a consideração. Tá aqui no coração, vou seguindo humildão, mantendo meus pés no chão, partindo pro arrebento, através do movimento, reforçando o pensamento, pro presente melhorar. No futuro Deus dará forças pra continuar a caminhar. Nunca deixei de sonhar do meu espaço conquistar. Artefato explosivo nos esquetes, corrosivo, invade sem maldade, arranco o lacre dos ouvidos, a resistência é a sequela. Simplesmente vou naquela, na boa, remando minha canoa, continua a caminhada, aqui pra lá, de lá pra cá, sem blá blá blá, super está, se constar, de repente chego lá. Não vim pagar comédia, e nem pra fazer média, eu vou da mente aberta, na verdade que liberta, pois só quem é resiste, na jornada é que persiste, guerreiro que é guerreiro, segue em frente, não desiste. Ali, Itapevi, conheci vários irmãos, bom pra mim, satisfação, né alemão, disposição é necessário ter, pra poder se manter, responsa e proceder, as forças pra poder vencer, a verdade surge à tona, o sistema entra em coma, como se fosse boxe, nocaute foi pra lona, tá firmado, tá. Tamo envolvido, se mantendo longe de toda falsidade, mano, boca, é nóis em chão, intimidando os covardes. Aqui só tem louco, são vários bichos soltos e não são pouco. A pinca tá no jogo, cê lero lero vai, vai. Cê lero lero vem, vem. Aqui o papo é sério e não tem pra ninguém. Aqui só tem louco, são vários bichos soltos e não são pouco. A pinca tá no jogo, cê lero lero vai, vai. Cê lero lero vem, vem. Aqui o papo é sério e não tem pra ninguém. O vento sopra, o cabelo da maloca, por aqui quem é, é. Esperto não se enrosca, gira, gira, girou. Mundos louco, tá ligado? Aqui ninguém é fã de safado, otário, vagabundo no perre, fit aí, miliano, corre capenga, não fala com os mano, copa enxame, nome forte, vem se envolve, sem revolve, saca só, não resolve, já falou, tá no grau, rap é fundamental, quem tirou, pangou, fraquejou, ficou bobo pra trás, agora jaz, vem pegar se for capaz, sou bom rapaz, violência, jamais, prego a paz, pro pequeno até o guerreiro do veneno, o tempo inteiro passa logo, também sou passageiro, já passei perre, precisa ver pra crer, quem sou eu, quem é você, eu sou do corre, prazer, o rap é meu resgate. Sem revanche, sem empate, puta que pra mil. Quem foi em frente evoluiu, quem não tentou se redimiu. Vou a mil, sempre bem recebido. Dona Selma, seu Alcino, Daniel lá com seus finos. Eu sempre disse sim, sim, sim. Os cuida é o fim, fim. Atrasa de a mim, tipo endoida com os filhinhos. Vê só, GP afirma na municipal. Rola um futebol em alto astral. Não deixa a bola parar, nem apagar. Sempre quando houver presente as amizades, o molho é quente, se é rap, vamos lá, sossegado. De boa, qual que é, qual que foi. Aqui não azedou um moi, quem não gosta de rap é mosquetão depois. Esse for rap toca o vinil porque pra nós não é passado. Ó, liga só os corre pra colar no ensaio. Curtir um som de boa, opa, espantar os malha que firmão. Fogo na roupa, Ujo. E na estrada é pois é, nenené, outro de pé, Inzé. Taquejou na caminhada com os camarada. Não joga mais no time, preferiu o lado errado, escolheu o crime. Eu vejo a par de irmão que vive dando guela, guela. Vive só na guela e só queima a favela. Eu tô ligado o que acontece, vários loucos aqui no oeste. Não faz o teste, cola na banca, ainda fala que é do rap. Eu tô no corre, assim eu vou, planta respeito, colhe amor. Junto com os loucos eu vou que vou, com a penca que apoiou. A cada show uma experiência, quem me tirou agora aguenta. Eu sou foqueiro, só tenho a dizer que na guela só vai pimenta. Colo no show de rap, observo vários mano. Na roda de bate-cabeça é só treta, tá tirando. Sinceramente o que conduz é o respeito, mas tem que ser daquele jeito. Respeitar pra ganhar respeito, atitude eu é não vejo. Não é possível, só não deixar perder o nível. Lutar, conquistar, no pango atrás do alívio é o nível. Aqui só tem louco, são vários bichos soltos e não são pouco. A pinca tá no jogo, cê lero lero vai, vai. Cê lero lero vem, vem. Aqui o papo é sério e não tem pra ninguém. Aqui só tem louco, são vários bichos soltos e não são pouco. A penca tá no jogo, cê lero lero vai, vai. Cê lero lero vem, vem. Aqui o papo é sério e não tem pra ninguém. Outra vez, puta.